Amiga, venho aqui lhe pedir um favor. Pare de olhar para mim sempre dessa maneira. Seus olhos me obrigam a ser até o que não posso ser. E eu tenho medo, meu bem, de pensar em me apaixonar. As horas se passam tão tristes e eu sem você. Por que não se apressam e me deixam somente amiga te ver? Eu sei que o destino mudou nossa rota, nosso amanhã, fazendo outro alguém muito antes, meu bem, ter você. Amiga, me ajuda, me esquece, me deixa esquecer de ti. Eu trago no peito a marca do medo e da solidão. Eu sei que o tempo não vai mudar seu modo de pensar. Então dirija seu olhar de dentro do meu coração. As horas se passam tão tristes que eu sem você. Por que não se apressam e me deixam somente amiga te ver? Eu sei que o destino mudou nossa rota, nosso amanhã, fazendo outro alguém muito antes, meu bem, ter você. Amiga, me ajuda, me esquece, me deixa esquecer de ti. Eu trago no peito a marca do medo e da solidão. Eu sei que o tempo não vai mudar seu modo de pensar. Então dirija seu olhar e dentro do meu coração. Amiga, me ajuda, me esquece, me deixa esquecer de ti. Eu trago no peito a marca do medo.